tanta boca pra poder beijar, tanta gente pra se apaixonar. Meu coração foi logo escolher você, não sei porquê. Será que foi meu jeito de tirar a roupa, falar no meu ouvido com a voz rouca? Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto: sua boca e o resto, nada mais importa. Depois que eu apago a luz, ligo a TV e fecho a porta, e se exploda o mundo lá fora. Então vem cá, faz aquele jeito, faz a cama balança. Quando beijar minha boca, fecha os olhos e deixa o amor falar. O que tiver ser será. Então vem cá, faz aquele jeito, faz a cama balança. Quando beijar minha boca, fecha os olhos e deixa o amor falar. O que tiver de ser será. Será que foi seu jeito de tirar a roupa, falar no meu ouvido com a voz rouca? Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto: sua boca e o resto, nada mais importa. Depois que eu apago a luz, ligo a TV e fecho a porta, que se exploda o mundo lá fora. Então vem cá, faz aquele jeito, faz a cama balança. Quando beijar minha boca, fecha os olhos e deixa o amor falar. O que tiver de ser será. Então vem cá, faz aquele jeito, faz a cama balança. Quando beijar minha boca, fecha os olhos, deixa o amor falar. O que tiver de ser será. Salve de palmas pra Claudinha!